Claro, compadrito, este disco se lo dedico a mi compadre Orlando Andrade, allá en Pamponia César. We'll be right back.